Desencanto. Desencanto quer dizer desencantou-se, salvou-se, liberdade. Estava encantado, condenado a sofrer e a morrer, foi absolvido. Portanto, está aí o desencanto que quer dizer absolvição da pena de morte. Eram mortais por estarem encantados. Deixaram agora de serem mortais por estarem desencantados. Desencantou-se, salvou-se. Então, está aí a absolvição da condenação à morte, a absolvição dos mortais. Uma vez imunizados, não nascerão mais aí, como condenados a sofrer e condenados à morte. Está aí a absolvição, o desencanto de todos, por meio da imunização racional. Racional quer dizer puro, limpo e perfeito, quer dizer salvação. Eram deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, condenados a sofrer e a morrer. Agora, com a imunização racional, juntos dos puros, limpos e perfeitos, por se comunicarem, e unidos à imunização racional. Estão unidos à imunização racional, estão unidos aos puros, limpos e perfeitos. Basta ser racional para ser puro, limpo, perfeito, sem defeito. Então, está aí a absolvição do encanto, a absolvição do encantado, a absolvição dos mortais, a absolvição da condenação à morte, porque, uma vez imunizados, não nascerão mais aqui, e daí, o término da condenação à morte. Não vão mais continuar a serem imortais, como dizem os fariseus, a remissão dos pecados. No livro da absolvição da condenação à morte, universo em desencanto, já sabem muito bem o crime que fizeram de saírem da planície racional, para entrarem na parte que não estava pronta para entrar em progresso. Este, o crime que cometeram, e por isso, todos são criminosos. E por todos serem criminosos é que todos sofrem. Sofre o bom, sofre o mal, sofre quem nunca fez mal a ninguém, sofrem os inocentes, sofrem todos, por todos serem criminosos, pelo crime que cometeram pelo livre-arbítrio que tinham e têm, de saírem de uma parte e entrarem em outra. E hoje, em vossas mãos, todo o histórico de todo este acontecimento. Todo o histórico do passado, do presente e do futuro. O passado é de onde vieram, como vieram e por que vieram. O presente, todos de volta ao lugar de origem, e o futuro, sendo racionais puros, limpos e perfeitos. Portanto, está aí a absolvição da pena de morte pelo crime que cometeram, para que fossem absolvidos algum dia, e saberem o porquê desta condenação, como estão sabendo, deste sofrimento pavoroso. Sabiam que todos sofriam, mas não sabiam o porquê. Sabiam que todos morriam, mas não sabiam o porquê. Viviam aí deste jeito sem saberem o porquê, vegetando igualmente a outro animal qualquer que desconhece a sua origem, que desconhece o seu ser, que desconhece a sua formação, que não sabe descrever o porquê assim é, vivendo igualmente a um bicho, que não sabe o porquê vive, que não sabe o porquê nasceu nem muito menos para que nasceu, vivendo igualmente a um bicho que desconhece o seu ser, o porquê do seu ser, e o porquê de todos os seres. O porquê de tudo assim ser. Um bicho é que nada disso sabe responder. Então, os bichos só sabem se ensiná-los, só sabem aquilo que aprendem, para poder se entender mais ou menos, porque o bicho vive mais descompreendido do que compreendido, e por isso, desentendido sempre, eis as razões das confusões. Então, o bicho hoje sabendo e conhecendo todo o histórico da sua geração e formação. E hoje, conhecendo e sabendo de onde veio, como veio, por que veio parar aqui com esta vida assim, para onde vai, como vai, por que vai, e o que vai, que é o fluido que deu a formação do bicho para a formação do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, aí com esta vida aparente, por não ser a vida verdadeira, sonhando de olhos abertos e vendo o fracasso de todos os desiludidos, que se iludem com aquilo que não é seu. Que é a vida, que não é de ninguém, e por isso, ficam sem ela, sem esperar. Por serem uns desiludidos, é que o sofrimento sempre foi maior amigo de todos os desiludidos, que se iludem com aquilo que não é seu, que é a vida, que não é de ninguém. E por isso, ficam sem ela, sem esperar. E por serem uns desiludidos, é que o sofrimento é sempre o maior amigo de todos, porque o iludido é aquele que desconhece o seu verdadeiro ser, e por não conhecer o seu verdadeiro ser, é que fica iludido com tudo que vê. É iludido com tudo que compõe a vida, esta vida aparente que não é de ninguém, iludido com a vida, e na mesma hora sabendo que a vida não tem garantia, que a vida não é certa, que de um momento para outro se acaba, e que para morrer não tem idade. E por estarem iludidos é que daí vem a ganância, a ambição dos pertences aí do nada, pois se a vida não vale nada, pois se a vida não tem garantia, pois se a vida não é nossa, para que tanta ganância com os pertences da vida, se não adianta nada? Tudo isso por serem encantados e o encantado é um iludido, o encanto é uma ilusão, e por isso, todos vivem de aparências, aparentando que não são, iludidos com as maravilhas deste nada, com as maravilhas aparentes, com as belezas aparentes, tudo de um ridículo, de bichos. O bicho é que é ganancioso, ambicioso, se ilude com tudo, e sofre as consequências de tudo isso, pensando que tudo é seu, daqui a pouco morre, fica tudo aí. Então, bicho, o que adiantou tanta inconsciência? O que adiantou perder tempo com este nada, para acabar tudo em nada? Para ver o bicho como é um iludido, um traidor de si mesmo. Então, bichos, tratem de conhecer o que é imunização racional para serem absolvidos da condenação do sofrimento, e da condenação à morte, e deixem de se preocupar com este nada, porque tudo acaba em nada, a vida acaba em nada, e tudo em nada se acaba. Tratem de conhecer o que é imunização racional, para pôr termo ao sofrimento do mundo inteiro. Está provado, é a prova da nulidade de todas as ilusões e fantasias dos bichos, que ficam iludidos consigo, e com tudo. Então, está aí a divulgação, definição de todos e de tudo, o princípio de tudo e o fim de tudo, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Os mistérios, os enigmas, todos desvendados, não existindo mais mistérios nem enigmas, por estar aí, toda a solução da formação de tudo e criação de todos. Agora, é somente ler repetidas vezes para conhecer bem a imunização racional, o maior tesouro, o desencanto de todos. Todos aí agonizando, sem saberem dar solução do seu ser, e hoje, dando a conhecer, o princípio e o fim da formação do mundo. E assim, abrilhantados pela imunização racional, abrilhantados por voltar ao seu lugar de origem, abrilhantados por saberem de onde vieram, como vieram e toda a transição. E assim, ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas, alegres passos, alegres dias, alegres horas, por terem em mãos o grande porvir, que é a imunização racional. Vivem aí, nesse mundo, contando uns com os outros, e hoje contam com a imunização racional. Hoje já tem para quem apelar, ao passo que nunca tiveram.